Portal do Arrocha. Vamos relembrar! Tanta coisas pra dizer e a gente nem se fala, nem um toque, tudo vai ficando assim. Num barzinho da esquina, quase a gente se esbarra, nem um toque, tudo vai ficando assim. Você chega com os amigos, faz um tipo que me agrada, faz de tudo pra chamar minha atenção. Passa a mão pelo cabelo e me olha pelo espelho, faz de tudo pra chamar minha atenção. Olho pro casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, e eu querendo te dizer muito prazer. E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? Meu olhar procura o teu mais uma vez. Não posso me conter, nem o toque eu querendo dizer muito prazer, nem o toque eu sonhando, sonhando com você, nem o toque eu querendo dizer muito prazer, nem o toque eu sonhando, sonhando com você. Você chega com os amigos, faz um tipo que me agrada, faz de tudo pra chamar minha atenção. Atenção. Passa a mão pelo cabelo e me olha pelo espelho, faz de tudo pra chamar minha atenção. Olho pro casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, e eu querendo te dizer muito prazer. E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? Meu olhar procura o teu mais uma vez. Não posso me conter, nem o toque eu querendo dizer muito prazer, nem o toque eu sonhando, sonhando com você, nem o toque eu querendo dizer muito prazer, nem o toque eu sonhando, sonhando com você, nem o toque eu querendo dizer